calma do mundo e que tem um ano para usufruir desta oferta. Multiópticas, número 1 em serviços ópticos. O consumo mínimo obrigatório para duas pessoas varia consoante o hotel escolhido entre 75 e 15 euros por dia por pessoa. Vejo claramente. Vejo uns sapatos de salto alto em trânsito para o meu armário. Vejo uma aparelhagem a emitir boas vibrações. E vejo até as compras do supermercado a ir da casa de Plutão diretamente para a minha. Por isso tudo, é bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como a Clara. Use o cartão BES Futuro e receba uma percentagem das suas compras ou consorte o saldo do seu cartão. BES Futuro, o cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E a Clara é que sabe. TAE 22,78%. Tenha uma boa noite ao som da Comercial e no calor de Lisboa, mas num estúdio com ar-condicionado está António Sérgio. Garantido, ar-condicionado sim e não só. À beirinha de férias, gostava de chamar a atenção a Marta Santos, de quem me despeço de momento, não dos ouvidos. Olá lá, estamos com um ligeiro... Delay. São aqueles 300 quilómetros, Porto Lisboa. Ia chamar-lhe Echo Beach, mas é curtinho demais. De qualquer modo, se tiveres a ocasião de ouvir pelo menos os primeiros acordes, à parte do indicativo das horas do António Sérgio, que se segue nas antenas da Comercial, desde que o tema existe, e é de um álbum de 2002, portanto já lá vão 4 anos de férias, é sempre assim que eu me despeço dos meus ouvintes. Me despeço naquele sentido de deixo os RMs, os registros magnéticos ou os digitais, para prometer, desde que Deus queira, voltar o mais depressa possível, porque quando se vai de férias não há fome que mate o fazer rádio. António Sérgio, os teus registros são bons para nós e as férias boas para ti então. Exatamente. Muito boa noite. Tchau. Por dar e mostraste-me um mundo só teu, com promessas de ir e voltar. Todos sabemos em que casa queremos viver e com quem queremos ser felizes. O Millennium BCP apresenta-lhe o melhor crédito habitação. Experimente a prestação mais baixa do mercado. Faça já a sua simulação no Millennium BCP. Millennium BCP, a vida inspira-nos. Boa noite. O relógio marcou 12:02. Sintoniza. Comercial para todo o país, terça a sábado, meia-noite, 3, com António Sérgio e as horas do Lobo. Desde 2002, porque o disco surgiu um pouquinho antes do verão, tal como contámos à Marta Santos há pouco, e provavelmente para alguns de vocês é repetição, este é o som que quase pré-anuncia, neste caso, que as horas do António Sérgio vão... de férias virtuais por uns dias apenas. É apenas um belíssimo tema para refrescar um ambiente demasiado quente por todo o país. Craig Armstrong. Thank you. chama-se Ruthless Gravity. Para quem interessar, ou estiver interessado, Craig Armstrong, o álbum As If Do Nothing, de 2002. Le Peuple de l'Herbe. Chanting wizard of rhythm. Why did you come here? I came here to tell you about the rhythms of the universe. Can you please tell me about them? Who are you?

da Rádio Comercial, António Sérgio, nas horas, praticamente meia hora, a tentarmos fugir às palavras e a usar muito os instrumentais. Foi o caso do tema inaugural para o álbum The Coalition of the Willing, assinado Bobby Prophet. Keep this frequency clear! Gave up on God. Fun, Love and Criminals. soltas desta edição de quinta-feira. As rubricas fixas regressam só na segunda hora. É o caso da viagem downtown no 1:40. Esta última hora é que há mais casos de rubricas, porque além de debaixo da língua, às 2h20, mais ou menos, é noite de santuário. Depois, como é sempre hábito, colher de tratamento e, no caso desta semana, colher de blues. Foram os Fun Loving Criminals, um álbum ignorado praticamente por grande parte dos que ouvem música no nosso país. Living in the City foi o tema Give Up on God. Talvez outra sorte tenha o novo Barry Adamson. Chama-se Stranger on the Sofa. This is

música dá vontade de voltar a cantar Yellow Submarine. É uma entrega espetacular de Chris Eggman, do velho original dos Beatles. Está incluído numa compilação da Mojo para marcar os 40 anos do álbum dos Beatles Revolver, que incluía exatamente, entre muitas outras coisas, Taxman, Eleanor Rigby, Rain, Got to Get You Into My Life, também Yellow Submarine. The wedding days are done, because I know just where I'm staying. Was given as I know I can hear. There's underneath this gold, I need to get around to find it. Primeira das 3 horas de quinta-feira, António Sérgio, na Rádio Comercial, foi a recordação, neste caso, para Salvo Erro, da Vines, com Winning Days, e foi o título do tema. E aqui vamos a caminho da 1 da manhã, menos de 10 minutos, sintonizar Rádio Comercial. Foi uma das inscrições nos nomes novos na nossa agendinha, The 1990s. You're supposed to be my friend. Get along. Hey, you're supposed to be place needed. That makes two of us. A jar, friend, but you're supposed to be eat me, cheat me, try and feed me lies you picked up from those trendy ladies, but I always be my friend. Supposed to be my friend, 1990s. Deathcap for Cutie. Summer Skin. The longest show.

conversation with you at night. It's a little one-sided, but that's alright. I tell you in the kitchen about my day. Sit on the bed in the dark, changing places with the ghost that was there before you came. You've come to save my life again. I don't dare to touch your hand. I don't dare to think of you in a physical way. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Têm sido inúmeras as mensagens via e-mail desde que retomámos o contacto com a Antena Nacional através da Rádio Comercial, e a história é sempre a mesma, antigamente em postal ou em telefonema, hoje mais praticamente em e-mail. A tal música de que se ouviu o nome ou se decorou o refrão, mas não se percebeu mais nada, porque o António Sérgio não deixou, não propositadamente, mas tem acontecido e ao longo de muitos anos. Só em conversa com a pessoa amiga é que reparámos que estávamos a conversar sobre comunicação e rádio especificamente, e não há nada como esperar para o tempo nos ensinar, concluirmos que estávamos a reagir de maneira errada. As mensagens que nos chegam por e-mail, temos feito sempre, ou tido o cuidado de responder por e-mail, esquecendo que vocês não têm outra maneira de comunicar que não seja essa, por exemplo, e nós temos esta, que eu considerava não adequada, porque a pessoa que ouviu ontem podia não estar a ouvir hoje. Mas o que é certo é que se nos perguntam via e-mail o que é que tocamos via broadcast numa noite anterior ou num certo dia qualquer, o mais normal era que respondêssemos também por aqui. Uma das dificuldades que tivemos sempre em relação a usar o e-mail junto ao microfone é o uso e o abuso que se tem feito em termos de comunicação, e lá está a questão, e refiro-me à rádio, porque é, pronto, a minha primeira dama, o uso e abuso que se tem feito do próprio e-mail do ouvinte para o explorar em termos de, vamos lá, não é espetáculo radiofónico, mas pelo menos uma bengala radiofónica. Foi por isso que nunca encarámos, afinal, aquilo que é uma regra básica da comunicação. A partir de agora respondemos por e-mail e também damos por aqui umas dicas. Vem tudo a propósito deste tema dos Band of Horses. A resposta veio ontem, salvo erro, a pergunta de Coimbra. Fixou curiosamente o tema de Funeral e não ficou com o Band of Horses. Aqui fica. Thank you. E o título de Funeral, mais outras soltas, é a tripla de António Sérgio na Rádio Comercial, edição de quinta-feira. Pareceu-nos que este tema ficava mesmo a calhar por aqui ao lado dos Band of Horses. Meu, The Zookeeper's Boy. climb to find its head. But if there's a glitch, you're an oyster inch. You got your head in the sand. Vocês foram os Mew, M.E.W. de Zookeepers. Boys são soltas na noite dentro da Rádio Comercial, edição de quinta-feira com António Sérgio nas horas. Rádio Comercial. To see if your back was still aligned and your sheets were growing grass all on the corners of your bed. But you've got too much to wear on your sleeves. It has too much to do with me. And secretly I want to bury in the yard the gray remains of a friendship scar. Daqui a pouco. pouco à viagem downtown para cumprir o horário de uma rubrica fixa, a primeira a surgir nesta noite das horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Redescobrimos entre arrumações e desarrumações um velho álbum dos Shins, chama-se Shoots to Narrow. O tema que ouviram era um dos habituais por aqui, não na noite da Comercial, mas na noite da Best, portanto, muito tempo antes da transferência. E vamos deixar, porque as saudades são muitas, mais dois temas. Eles também são temas de dois minutos e pouco, até aos três, não passa disso. Kissing the Lipless, So Says I e Young Pilgrims. The Shins. Imploring us all not to fail. Of course I gather courage from those lofty tales so tried and true. If you're able, I'd suggest it, 'cause this modern thought can get the best of you. This rather simple epitaph can save your heart, your fallen mind. Fate isn't what we're up against. There's no design, no flaws to find. There's no design, no flaws to find. Grab the yoke from the pilot and just fly the whole mess into the sea. Muitas gentes foram recordações para o álbum Chutes de Tondero, faz parte já desta década inicial do novo século. Foram os temas Kissing the Lipless, So Says I e Young Pilgrims. Pedro Ribeiro, na manhã da comercial. Sim, sim. Já fez olaria ou não? No ciclo, no preparatório. Eu também tentei. Numa cadeira que há de trabalhos manuais. Sim, e não me fale disso, que isso é um trauma. Não, até é uma brincadeira. Hoje. Não, isso é um trauma até hoje. Fui o único que me arrisquei a ter negativo em trabalhos manuais. Tinha tanto jeitinho. É verdade. Jorge, um grande abraço, muitos parabéns. Ganhou os iogurtes até ao final do verão, está bem? Muito obrigado. Um abraço, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, aí está. A pessoa, quando ganha um prémio destes, fica assim a modos que. Ah, e tal, já nem sei a quantas ando. Pedro Ribeiro, na manhã da comercial, de segunda a sexta, a partir das 7 da madrugada. Let's go downtown. Viagens Downtown, nesta semana dedicadas a um disco, aliás, uma coleção de discos, três CDs, retratando uma história praticamente mítica no que diz respeito à edição de discos em França. Referimos-nos à New Rose e a New Rose Story. Aqui ficam títulos para já dos Dogs e Dead Kennedys. Tonight sleep and wins. Stop your backs and trash your holes. Trash your bank if you got real balls. That's how they come together for cool. Realize things are new school. I can't just make this better. God's gonna rip on. So you can be the first to go. That's fucked. That's fucked. That's fucked. Fuck off. That's fucked. That's fucked. That's fucked. Fuck off. Viagem Downtown, certos do volume 1 do triplo New Road Story, foram The Dogs, Dead Kennedys, Nazi Punks, Fuck Off, os True West, a seguir num tema que curiosamente calhou no alinhamento, mas que vem bem a propósito, chama-se Lucifer's Son, ou melhor, sim, Lucifer's Son. O original é de Syd Barrett, que ontem nos abandonou. Toca Animar em Arraiolos, Borba e Estremoz 92.0. A 9 minutos das 2 da manhã, nessa altura haverá a inserção de mais uma rubrica fixa por aqui, é o Debaixo da Língua com o Laurie Anderson. Hoje a emissão integra ainda um santuário, cerca das 2h20 aproximadamente, e depois às 2h40 a colher de blues. Some Candy Talking, velho clássico de Jesus and Mary Chain, Richard Hawley na versão. To the place tonight, to see if I can get a taste tonight. A taste of something warm and sweet that shivers your bones and rises to your heat. I'm going down to the place tonight, the damp and hungry place tonight. Should all the stars shine in the sky, they could not shine your sparkling eyes. But it's so hard to be one, to touch and tease and do it all for fun. But it's too much for a heart to take, 'cause hearts are the easiest things you could break. And I talk to the hill and I walk to the door. I'm knee deep in myself, but I wanna get more of that stuff, of that stuff. Candy talking, some candy talking, some candy talking, some candy talking. Talking, some candy talking, some candy talking, some candy talking, some candy talking, some candy talking, some candy talking. Talking. I love the way she's walking. I love the way she's talking. It's just the way she's walking. It's just the way she's talking. And I need all that stuff. And I want all that stuff. I want your candy, I want your candy, I want your candy. I want your candy, I want your candy, I want your candy. Some candy talking. É o tal disco de versões da Q, dedicados a recriações de temas de 1986, não sabemos já bem porque a escolha é exatamente deste ano, porque em 06 ficaram 20 anos feitos, e bem feitos. Some Kind of Talking para Richard Hawley, um tema de que gostamos muito mais, a entrega dos editors para Orange Crush dos R.E.M. Assim vamos até às 2. I've got my spy, I've got my orange crush. I've got my spy, I've got my orange crush. são os primeiros a protestar. Para quando um decreto-lei que obrigue a acabar com aquela pouca vergonha daquele programa que é o meu gorduroso e inacreditável noivo? O que é, quer dizer? Vejo. Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Caixilhos e laminados é uma oferta Vodafone. Eu vejo. Vejo um home cinema capaz de ampliar a perspectiva da minha sala para uma visão mais globalizante. E vejo mais. Vejo que a minha coleção de DVDs vai crescer nos próximos períodos. Por isso tudo, é bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como o Lucas. Use o cartão 10 Futuro e receba uma percentagem das suas compras. O Consorte. O saldo do seu cartão. 10 Futuro. O cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E o Lucas é que sabe. TAE 22,68%. Olá, boa noite. Deixamos passar praticamente um minuto depois do relógio ter marcado 2 horas. Sintoniza a Rádio Comercial. Por aqui de terça a sábado, meia-noite, 3. A ocupação da Rádio Comercial com António Sérgio nas horas. Debaixo da língua com Lori Anderson nesta semana, os certos do álbum The Ugly One with the Jewels. The summer of 1974 was brutally hot in New York, and I kept thinking about how nice and icy it must be at the North Pole. And then I thought, wait a second, why not go? You know, like in cartoons where they hang "Gone to the North Pole" on their doorknobs and they just take off. So I spent a couple of weeks preparing for the trip, getting a hatchet, a huge backpack, maps, knives, sleeping bags, lures, and a 3-month supply of bannock, a versatile high-protein paste that can be made into flatbread, biscuits, or cereal. Now, I had decided to hitchhike, and one day, I just walked out onto Houston Street, weighed down with 70 pounds of gear, and stuck out my thumb. "Going north?" I asked the driver as I struggled into his station wagon. After I got out of New York, most of the rides were trucks until I reached the Hudson Bay and began to hitch in small mail planes. The pilots were usually guys who'd gone to Canada to avoid the draft, or else embittered Vietnam vets who never wanted to go home again. Either way, they always wanted to show off a few of their stunts. We'd go swooping low along the rivers, doing loop-de-loops and baby Hueys. And they'd drop me off at an airstrip. "There'll be another plane by here in a couple of weeks. See ya. Good luck." I never did make it all the way to the geographic pole. It turned out to be a restricted area, and no one was allowed to fly in or even over it. I did get within a few miles of the magnetic pole, though. So it wasn't really that disappointing. I entertained myself in the evenings, cooking or smoking, and watching the blazing light of the huge Canadian sunsets as they turned the lake into fire. Later, I lay on my back, looking up at the northern lights and imagining there'd been a nuclear holocaust and that I was the only human being left in all of North America, and what would I do then? And then, when these lights went out, I stretched out on the ground, watching the stars as they turned around on their enormous, silent wheels. I finally decided to turn back because of my hatchet. I'd been chopping some wood, and the hatchet flew out of my hand on the upswing. And I did what you should never do when this happens. I looked up to see where it had gone. And it came down, just missing my head. And I thought, my God, I could be walking around here with a hatchet embedded in my skull. And I'm 10 miles from the airstrip. And nobody in the whole world knows where I am. Daddy, Daddy. It was just like you said. Now that the living outnumber the dead, where I come from, it's a long, thin thread across an ocean, down a river of red. Now that the living outnumber the dead. De Boston Língua, inserções ao longo desta semana. Speak com my language. Com Laurie Anderson, The Ugly One with the Jewels, hoje os títulos de Geographic North Pole e já a seguir. In this book, John Lilly. A lot of stories about talking animals, talking snakes and birds and fish, and about people who try to communicate with them. Guy who says he can talk to dolphins said he was in an aquarium and he was talking to a big whale who was swimming around and around in his tank. And the whale kept asking him questions. And one of the questions the whale kept asking Do all oceans have walls? You know, I've always thought that one of the most serious defects of the human body was that you couldn't close your ears. You can't point them anywhere or close them. They just sort of hang there on the sides of your head. But an acupuncturist explained to me that the pressure points in the ears are very important because the whole body is represented right there in the ear. The ears, he said, are vestigial fetuses, little versions of yourself, one male and one female. And he showed me, here's the lobe, that's the miniature upside down head, and this curve here is the spine, and right here are the little genitals. And that was when I went back to wearing hats. Escrevemos um nome no céu, como passos de dança por dar, e mostraste-me um mundo só teu, com promessas de ir e voltar. Todos sabemos em que casa queremos viver e com quem queremos ser felizes. O Millennium BCP apresenta-lhe o melhor crédito de habitação. Experimente a prestação mais baixa do mercado. Faça já a sua simulação no Millennium BCP. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Olá, boa noite. Sintonizar Rádio Comercial. Don't even recognize his own footprints. and the leaves of Eden drip with pesticide. I'll still owe him one for that summer I worked the Walsall. All the prettiest girls got free rides. One day when God says he can no longer stand to bear with, and he's saving the last round in the chamber for himself, I'll be parked on some slip road, drunk and nostalgic for the roads I took when I still cared where I was going. Depois da inserção de Baixo da Língua com o Laurie Anderson, de regresso às soltas, a não esquecer de que é mais uns minutinhos, cerca das 2h20, haverá Santuário, onde vamos recuperar um best-of que historia boa parte da carreira inicial dos Pulp. Por aqui ficaram os Song Dog, One Day When God Begs My Forgiveness, desculpem, e também os South San Gabriel, I Am 6 Pounds of Dynamite.

é o assunto de Santuário, onde guardamos o que não queremos esquecer, neste caso um tópico talvez surpreendente para alguns, os Pulp Countdown, um best-of em duplo CD, a carreira do grupo entre 1983 e 1992. Countdown, Death Goes to the Disco, depois Little Girl with Blue Eyes. Of Oakland tonight. He's balancing. You're just a little girl with blue eyes. Everybody looks at you. Well, it's your day. And you're stepping from the black car that you'll be getting back in soon. And on your way. Little girl with blue eyes, there's a hole in your heart and one between your legs. You've never had to wonder which one he's going to fill. In spite of what he said, you'll never get up. Dad's not got a shotgun, but his look's enough to murder you. See what you've done. And forget about the paintings, 'cause you better get the washing done. Oh, something's wrong. The little girl with blue eyes, there's a hole in your heart and one between your legs. Never had to wonder which one he's going to fill. In spite of what he said, you'll never get away. Hey, hey, hey, you'll give it up one day, come what may. And your little hands hit and run. And now a mother sits in silence, in a darkness she can't understand. But where you've gone. Oh, the little girl with blue eyes, there's a hole in your heart and one between your legs. You've never had to wonder which one he's going to fill. In spite of what he said, you'll never get away. Hey, hey, hey, you'll give it up one day, come what may. Os primórdios de Jarvis Cocker e de um projeto em que sempre acreditou, Pulp, Countdown, disparado, 1983-1992, o Santuário completar-se por aqui, onde guardamos o que não queremos esquecer. Fica com o último título, My Legendary Girlfriend. On the night that I was leaving, the moon rose in the sky. As I came to fetch my suitcase, and then you began to cry. I've never seen you look so ugly as the way you did that night. Was 18 months ago. Now I'm 2 hours from the station. Yeah, I'm coming home again. I'm gonna show this town who's master soon as I get out. And then the whole downtown will come running to welcome me. Oh, they will open all the doors and give it all to me. Oh, no, but still your voice is ringing in my ears. Don't you want me anymore? And now the whole damn town has come running to laugh at me. Oh yeah, oh they can't stare forevermore. You do not care for me. Oh no, oh they can't stare now for 100,000 years. Don't you want me anymore? Don't you want me anymore? Don't you want me anymore? Don't you want me anymore? Já viu bem o seu blog? Tem muitos leitores, ok? E se tivesse também ouvintes? Ah, pois é. Pois é. Pois é. O meu blog dava um programa de rádio. Inscreva o seu blog em radiocomercial.clix.pt e deixe o resto connosco. O meu blog dava um programa de rádio. Todas as semanas, um blog diferente. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde. Duas e 44, praticamente 15 minutos para as 3, é hora de colher de tratamento e esta semana é de blues a cargo de Shamika Copeland. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de dormir embora feliz. Toca animar. Agora sim, Shamika Copeland para completar na noite de hoje a colher de blues. melhor de blues com o Shemekia Copeland são os certos do já velho álbum Wicked.